cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima nesse chove não molha. Eu sei que agora eu vou é cuidar mais de mim. Mas porém as águas vão rolar, não vou chorar. Se por acaso morrer do coração, é sinal que amei demais. Mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Por um triste,

que nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, oh, oh, oh, não provoque, é cor de rosa choque. Não provoque, é cor de rosa choque. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Um sexto sentido maior que a razão. Gata borralheira, você é princesa. Dondoc é uma espécie em extinção. Por isso não provoque. Thank you. modesta, tão honesta, tão decente, tão boa gente, tão cordata, tão sensata. Tão, tão, tão, tão, tão, tão. Chata, chata. Tão chata, chata. Chata, chata. Tão chata, chata. Tão risonha, tão idônea, tão sincera, tão galera, tão normal, tão legal, tão jovem, tão nobre, tão dotada, tão centrada, tão, tão, tão, tão, tão. Chata, chata. Chata, chata. Não, chata, chata. Tão gentil, tão servil, tão segura, tão doçura, tão cristã, tão irmã, tão na luta, tão enxuta, tão gata, tão exata, tão, tão, tão, tão, tão, tão. Chata, chata. Não, chata, chata. Chata, chata. Silva, e tô aqui para contar uma super novidade para vocês, ouvintes do programa No Trem do Tempo. O meu novo livro, Bora Prosear um Pouco? Feminismo Nosso de Cada Dia, está em pré-venda até o dia 15 de maio no site da editora Letramento. Para mais informações, é só acessar www.editoraletramento.com.br. Conto com vocês. Muito obrigada. Beijos. E lembrando a todos, guerra aos senhores, paz entre nós. Até o próximo encontro. Tchau, até o próximo programa. É, é, é, é, é, é, é, é,